L143, acima de edificação desse mantém nível 080, via chegada BR, ajuste 19015. L143, emitida de São José de Parabéns, 509. Afirma, Olímpio 06, encaixando com o número 2, aguardando instruções e o toque é emitido. Com o número 2, aguardando instruções, 06. Solas 37, libere à direita, chame solo 121, Anderson 9. Leva, Anderson. Prossiga rumo 17. Rumo 7, acionado, está para lutar, para o táxi. Reposta, ataque, seu hotel, rumo 17. Acionado. Olímpio 06, vento de 120 graus, metros de nós, autorizado, toque emitido a pista no zero. Autorizado, toque emitido a pista no zero, Olímpio 06. São 3.077, chame sempre o ciclo, frequência 1.2.0, alterna 1.2.8. 2.0.2.8, obrigado. Pista no zero, confirmando decola da interseção. Sucesso, realizou o cruzamento, decola da captura normal. Ok, autorizado o cruzamento, na delta, mantém a posição, antes da alfa, chame solo no 21 direcionado para prosseguir o contato. Realizou o cruzamento, camarada, o solo, avisa mais. Olímpio 06, remeteu os 40, ingresso para o vento, 1 mil pés, após pedir a base. Vento, o meu pé está reportado para a base, olhando o vermelho. É que o Vila Nova, onde é que tinha acontecido em motorista na cidade, está próximo de Thiago? Panela 143, esse mantém nível 0, só de 0. Papa Romeo Mike, Juliette Mike, seja reformação do Brasil. Papa Romeo Mike, Juliette Mike, sem identificação, desse mantém nível 080, viu chegada para mais de 1, ajuste no 085. 080, via do Mike 1, incrível, ajuste, Mike, Juliette Mike. Base no 06. Base, no 06, forte final, puxando zero. Gran base, federal final 06. 394, acione a identificação, vê se mantém nível 090, viu chegar a bomba de 1, ajuste, chama 015. RM143, vê se mantém nível 050. Na minha 143, desça para 2 mil pés, autorizada a aproximação e elétrico, sem informe estabilizado. Autorizado, reforçarei estabilizado. Instruções ali, 06. Alcoolismo, vem avisar o Capistão 7. Eco de novembro, trilhado pouso, pistão a 7, vento 130 graus, 07 nós. Uma 17, autorizado decolagem, pistão a 0, vento 130 graus, 07 nós. Juliette, mais pista para 3 mil pés, cancelada a restrição de altitude em base. O Rio fizeram meio visual com tráfego na, na pista na 7, na aproximação? É visual, o Rio fizeram meio. Ok, Matheus número 6, separação visual com tráfego, terra do vento, pista na 0, forte para gerar base. Vai reportar para gerar base, já vai completar o 3 mais 0 e reporta para gerar base. Certo. Rumo 97, decolado aos 48, chama o controle, rumo 20, decimal 8. Para o controle, rumo no favor, boa noite. Sete, contato radar, segundo o céu da Coral 1 Bravo, nível 100. Subido via Coral 1 Bravo, para 1 Fortuna, 1 para 1 Fortuna. 3894, desça para 4 mil pés. 4.3894. Em novembro, no solo, aos 48, cruzado 4.5, sucesso de vegetação. Cancelada a restrição de altitude em TAP, então 3.294. Confirma a intenção? É o 143, informa a aeronave C3 da Força Aérea. Está no circuito de tráfego da 10 na escuta da Torre, Salvador. Finalizado na ILS 6143. Sentinela 143, chame sua frequência 198, decimal 95. 295, obrigado. 06, prolonga interno do vento, prolonga para gerar base. Número 2, após o recorde da linha, caça a situação, pista no zero. Prolongando do vento, aguardando para gerar base, como número 2. Alguém observa bem. Oi, eu sou o Dr. Sérgio, eu sou o Sato 206, para ficar no zero, eu vou usar o plano agora. Azul 406, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, eu sou o Sato 206. Correio Serena 6143 estabilizado na ILS. Correio 143, informa o tráfego, P3 da Força Aérea, terra do vento, pistão 0 a 1.003, não interfere com o fluxo máximo. Pista livre, pouso autorizado, pistão 0, vento 90 graus, 6.12 de nós. Livre, pouso, B143. Olímpico 06, forma o sequenciamento de tráfego para pouso após um para decolagem, mantém o setor norte. Aguarde instruções para ingressar novamente para o vento. Então, vai... setor norte novamente, eu vou dar instruções para o 06. Mantenha que satisfaz o setor, reporte para pouso em mar. Para pouso. Hoje fizeram meio som tráfego, ROPS 44, 500 pés, sobrevoando a RMAR, mantenha separação visual do tráfego, 500 pés no meio. Paciência do tráfego visual, mantendo o meio, 1508. Transição Aru, nível 350. Puca, transição Aru, 350, azul 4206. Transmissão esquadra em Salmo 3, da Força Aérea, na antena 210-0, na escuta da Torre Salvador. Estabilizado, mas final, genitor, frequência 198, decimal 95, em redução de velocidade para aproximação. 1189, Fala, meu Michael Covito, por favor. Michael Covito, do aeródromo de partida de chão. Michael Covito está no litoral norte de Salvador, afastado quantas milhas? Gente, Michael Covito está na frequência do controle, ingressando na CTR, a 2 milhas de Salvador. Pistão zero livre, Kenegal no 05, forma o tráfego setor norte, P3 da Força Aérea, a 1 mil pés, na perna do vento, pistão zero, não interfere com aproximação. Terra do Vento, pistão 0, 806. 9-3-0 para a direita, vai informar a Terra do Vento. Mike, solo 5 lados, libera direito, chama-se a 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, Ele mantém que eu tiro 1-0. Ele mantém 1-0, 1-0. Gente, amanhã são 90, agora não está de lá, mais 99, autorizado, decolagem, pistão 0, vento no 2, 0, grau 079. Desde decolagem, pistão 0, sou 09. 40 0, autorizado, virar base, reporte final 1-0. Virar base, reportar final 1-0, limpo 0, 0.

406, em direção ao 20, aguardando para a base. Zona esquerda, o vento, aguardando para a base, 06. Informe P3 oficial, meu pé em direção à terra do vento, piscina 1-0, na interfere com sua decolagem. Autorizado a decolagem, piscina 0, vento no 40 graus, 06 noite. Autorizado a decolagem, piscina 0, vento no 62, 0. Autorizado de base, reporte final 1-0. Autorizado de base, reporte final 1-0, lento 06. Mike, autorizado cruzamento, piscina 1-7, está estacionado, faz 5 frequência DV. Será 6201, decola 06, chama controle Salvador 120, decimal 8. Salvador 208, final 6207, cuidado com. Contato radar, que vai ser da São Paulo, nível 380. Bom dia, São Paulo, 380. Guarde minha luz Verona. Quanto farão zero? Bom, 869, mantém quanto está de cima zero. Mantém. Mike, eu tenho condição? Mas conheço a posição, só conheço. posições do corredor. Autorizado, meu pouso, uma equipe convite para ingresso no circuito de tráfego. Chame para o Salvador, frequência 198, decimal 95. Arboruno, para o 360, via voo no 2-0-1, chame centro Recife, frequência na 2000, decimal 0, alterna 1-2-2, decimal 3-5. Grau 07 horas. Obrigado, pouso, pressão no 0, 5-0-1. Grau 9972, desça para 2010, via, ajuste na 0-5, continuando as restrições de velocidade. Próxima direita, prossegue Alfa, que é a ponte na Delta, para cruzamento de São José. Autorizado decolagem, vento no 30 graus, 069. Autorizado decolagem, vento no 30 graus, 069. Mike convite, autorizado pouso, pista 17, vento no 30 graus, 069. Vindo pouso, 17, Mike convite. Autorizado do 1 na vista para 2 no 3, informe estabilizado na final ILO 6, 9978. Thank you. 197, decolada 17, controle 120, decimal 8. Controle 29, decimal 8, atrei 297. Autorizado o cruzamento, pista 1-0, essa é pela parte da oitava da Celebre. 2 Salvador, Michael Covisco, foram controlados, 17, autoriza 19, mais 4. Afirma, essa é a nossa da Celebre. Partido de Leão Rocha para o passo 4, graças a Deus. Manda o Lenda 3297. Torre, voo com 645, se aproximando ao ponto 010, pronto para decolagem. 645, ali mantém campo 010. Ali mantém 10, voo no 645. Dura 869, no centro de CX, frequência 121, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 6028, obrigado, boa noite. Sim. Número 645, utilizado a colagem, pistão 0, vento 120 graus, 0781. Iniciando da 10, número 645. Grau estabilizou? Continua com a frequência 119, decimal 95. Noite, Salvador. Federal 9978, estabilizado. Federal 9978, ajuste centímetro no 015. O vento, no 30 graus, 079, estabilizado o pouso, pistão 0. Estabilizado o pouso na pista 0010, 115 ajustado, federal 9978. Pelo 645, boa noite, contato radar, sobrevivo a observação voando, nível 360. Via, não voando, 360. 9978. Solo azul estreito, pé direita, chame solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Frequência 9, 0, alterna 1, 2, 2, 3, 5.